responsabilidade. Fala, Carla. Tá? Então, lá, no 58, apresentou várias evidências circunstanciais que suportam essa afirmação. Tá? Então, uma das respostas dele é que modelos matemáticos falam como é difícil manter a estabilidade do sistema. Isso é mais tarde foi questionado por outro autor. Outro experimento de laboratório, de cálculo no laboratório, confirmou a dificuldade de se conseguir estabilidade numérica em sistemas simples. Tá? Ilhas pequenas são muito mais vulneráveis a espécies invasoras do que continentes. Infestações de praga são mais frequentes em lugares simples, como cultivos ou áreas degradadas. Florestas tropicais não possuem explosões de abundância de insetos tão comuns quanto em florestas geradas. Isso aqui é um outro exemplo. Aqui até aqui mostrando que o pequeno não é instável. Aqui mostrando que o grande pode ser instável. Né? Certo? Pesticidas causam uma questão de praga que não simplificam as comunidades. Então, a simplificação de comunidades pequenas geralmente são instáveis. Então, ele acha que o ambiente natural, o mundo mais diverso, ele é mais estável. O continente é mais estável que as ilhas. Por quê? Porque tem maior diversidade. Era essa a ideia na década de 60. Tá? Thank you. detectar que os corações se acertam. Dá uma subida de 5 minutos depois já está na mesma sala. Esse é o que também tem a ver com o jeito de ficar, porque tem uma situação. tem a ver com isso. Mas tem a ver também com a escala da perturbação. Então, aqui, ó, modelos de não entendido com corpos em pequenas escalas parciais, o barulho vai ser fonte de perturbação. Então, se você começar a olhar em escalas menores, os ambientes são muito variáveis e não são estáveis. Então, essa ideia, certo, de modelos de não entendido. Qual é a ideia de modelos de não entendido? Que vão ter escalas que o sistema sempre é estável, mas vão ter escalas que ele sempre está em estado de não equilíbrio. E a escala faz sentido de fazer análise, certo? Geralmente está no equilíbrio, porque está no local. Então, quando você vai para estudar, você pode estudar modelos locais e ele geralmente não tem no equilíbrio. Então, essa dificuldade que na prática vai estudar não está no equilíbrio, mas normalmente ele está no equilíbrio. Como é que ele vai conciliar essas duas coisas? Através de modelos de não equilíbrio, são modelos locais. Tá? Então, como deve ser perturbado nas manchas? O que eu percebi? Que as manchas, o que, que são manchas? São as outras que têm características. Certo? Que elas são limitadas em parte, elas ocorrem ali ou por uma conservação ou por condições abióticas distintas, ou por exemplo, de nutrientes, umidade, solo, etc. Certo? Ou está de uma perturbação. Então, se a perturbação ocorre em determinado tempo, a sucessão depende do ambiente. O ambiente dispersou para ele. O ambiente vai dispersar uma hora. Então, você tem. Então, geralmente, todo o ambiente é composto por manchas. O que são manchas? São agregados. Ou por condições ambientais diferentes, ou por perturbações em tempos diferentes. Então, às vezes, uma mancha, não é porque uma mancha que vem no meio, não é porque ela tem uma condição ambiental diferente, mas sim porque ela foi formada por uma perturbação mais recente ou mais antiga. Certo? Então, quando você observar uma descontinuidade de impacto, quer dizer, você passou por uma sucessão e encontrou outra sucessão, você tem que pensar não só, porque o que o biólogo faz? Ah, condição ambiental mudou, condição ambiental mudou. Não, assim não pode ser, pode ser outra coisa. Certo? Pode ser o quê? Ou uma perturbação, ou uma, né, uma sucessão de casos diferentes, né? Ocasionados pela sucessão. Então, manchas variam em escala. E as conclusões obtidas em uma escala espacial podem não ser válidas para outra escala. Então, para cada ambiente, só tem uma escala ideal de análise. Tá? Vocês estão trabalhando com o descritor de floresta, a escala S é grande metro. Vocês estão trabalhando com gramínea, a escala S é metro, 2 metros. Certo? Se vocês estão trabalhando com Vênus, com bolsão rochoso, a escala é centímetro, 20, 30 centímetros. Entendeu? Entendeu só? Se você fizer a escala de metro com bolsão rochoso, está analisando, né? Está complicado. Então, aqui agora as escalas. Você pode trabalhar na escala de um organismo, uma planta, uma árvore. Você pode trabalhar com uma mancha local ocupada por vários animais urbanos, uma área um pouquinho maior. Você pode trabalhar com uma região ocupada por várias manchas, né? Tá? E você pode trabalhar com um sistema fechado. O que é sistema fechado? Não existe sistema fechado. Certo? Como não existe sistema fechado, você vai trabalhar uma área. Era mais ou menos estável, por exemplo, uma ilha. Uma ilha, a parte de migração e emigração é bem menor. Então, você pode considerar que a emigração equivale à imigração. Né? O número de pessoas que podem ou querem fugir da ilha é igual ao mesmo número de pessoas que querem entrar na ilha. Então, escalas biográficas incluem zonas de diferentes climas e diferentes comunidades. Então você pode trabalhar em diferentes escalas. Para aquilo que eu já falei, entendendo escala, todos os sistemas ecológicos têm conservação e não têm equilíbrio. Alguém discorda? Então, entender a dinâmica de comunidades em pequenas escalas, espaciais, e agregar a dinâmica de mudanças na escala nacional é uma proposta importante na previsão da dinâmica das comunidades em pequenas escalas. Por exemplo, qual é a vantagem? Tem várias vantagens. Primeiro, escala local é mais fácil de monitorar todos os parâmetros que você deve ter sociais que você precisa consegue fazer. Dois, né? É mais fácil de acompanhar mais longo prazo a área pequena do que uma área grande. Né? Certo? E fazer modelos de execução. Né? A maioria dos estudos de comunidade, em primeiro lugar, nem escala espacial local. Ótimo. E nem todas as nossas precisam ser espacialmente discretas. E nem todas precisam ser completamente homogêneas. Como assim discretas? Discreto é isolado. Certo? Bem isolado, bem diferenciado. Certo? Tá? E completamente homogêneas, quer dizer, você pode chamar de variação interna, ela vai dar pelo limite de variação. Bruna, por mais que você diminua a sua escala, sempre vai ter variação interna na sua escala. Em série. Então, não precisa ser tão homogêneo, né? Identificar melhor a população. aquela minha. Mas eu acho que se a Maria quer trazendo a dinâmica do cérebro, a essência dela para a doença. Certo? Eu considero que é incerto, é a primeira fora. Certo? É só uma questão de passaporte. Tem gente que usa passaporte, três, tá? Eu acho que isso não é uma coisa. É um pouco procedente com a ideia, mas ela quebra a coisa classical da gente que quer com o certo e etc. Você começa a detalhar demais e deve ficar com as pessoas que são modelos. Eu prefiro não chegar a esse nível de detalhe. Não precisa chegar em mim de nada. Então, pega um modelo muito difícil, tá? Geralmente, uma comunidade é afetada por uma combinação de fatores externos ou internos a ela. Então, é tão comum a gente ver que a mudança na comunidade é causada pela dinâmica da comunidade, que é a evolução do ser, enxerga quem está comendo quem, disponibilidade de alimentos, crescimento de plantas, etc. Então, com isso, a gente vai medir, a gente pode medir a variação na comunidade pela mudança da estrutura. Então já é um outro modo de medir a comunidade. Como é que a gente media a comunidade? A gente descrevia ela com uma fotografia. Ah, tem tantos predadores, tantos competidores, tantas espécies, tantos tais espécies são dominantes, tais espécies são raras. Isso aí é uma foto. Certo? Né? Como diz o inglês, snapshot, né? Uma foto. Agora o que a gente está vendo? Está vendo a variação da estabilidade. Em que essa foto fica igual quanto tempo? Né? Quanto tempo a pessoa consegue ficar sorrindo, né? Sem mudar de posição? Né? Então está aqui, ó. Então a gente pode medir essa perturbação com relação à distribuição. Distribuição espacial, incluindo gradientes ambientais, topográficos, geográficos. Então, como ela varia ao longo do gradiente? Frequência, o número de eventos por período. Por exemplo, número de frente fria. A frente fria é toda a estrutura do ecossistema costeiro. Tanto para a área, como infralitoral, especificação do subcado, etc. Tá? Frequência é uma coisa, agora vem intervalo. Intervalo nessa frequência, quer dizer, se esse intervalo é constante, se ele tem um padrão de intervalo. Né? Por exemplo, frente fria. A frente fria, quando ela chega na nossa quarta, ela tem intervalo. Geralmente ela tem intervalo de 3 semanas, né? No fim. Mas às vezes pode vir duas frentes frias na mesma semana, e aí? Então significa aí que você está vendo a frequência e está vendo lá o intervalo do treinamento. Tá? Área perturbada, você pode ver a magnitude da perturbação, a escala. Tá? Então, a magnitude se mede pela área perturbada. Só que você vê a intensidade em cada área, por exemplo, fogo. O fogo ele pode afetar uma área pequena. O fogo pode só, por exemplo, queimar as graminhas e não matar as árvores. E o fogo, por outro lado, pode cortar as graminhas, as árvores e ainda queimar toda a matéria orgânica que está no solo, a chuva. Né? Aquele solo que está aqui, o fogo subterrâneo. Então, quer dizer, tem várias magnitudes de impacto, de uma perturbação. Né? Então, você tem intensidade, sensibilidade e sinergismo. Sinergismo é a junção da sensibilidade e intensidade. Quando o resultado é muito mais sobre a soma do que sobre o que eu vou fazer depois, né? Então agora vamos dar exemplos, certo? Então o exemplo aqui, um recife de coral da Austrália, ele foi monitorado por 30 anos. Então, a pessoa, depois de 30 anos de análise, o que ela verificou? Verificou que a tempestade for maior fonte de perturbação dos tecidos. Tá? E que a descrição que nós damos foi curatônica, foi fortemente influenciada pela posição das colônias de coral no Recife. Você pode dividir o Recife grosseiramente em três partes. A parte frontal, a frente do Recife, que é a crista, a parte do topo e a parte de trás do Recife, que fica entre o Recife e uma lagoa protegida. Então, é uma protegida, né? Tá? E os ciclones, eles também variam em intensidade e severidade. A intensidade com que eles chegam, meu Deus, porque eles, né? Foram usados em espaços lá aí, né? Está a câmera na mão? Não. Okay. Não. Então, eles perceberam cinco grandes ciclones, certo? Tá? O maior ciclone. É, o ciclone que causou maior perturbação foi em 1970. Porque ele destruiu toda a crista do Recife externo. Foi embora. Certo? A parte interna, você vê que ela tem uma cobertura de coral muito menor, mas ela praticamente, na década de 70, ela não foi alterada pelo Recife. Só a parte interna do Recife, ela é pouco afetada pelo ciclone. Tá? A parte protegida da crista, ela sofre, mas sofre uma intensidade menor. Tá? E as lagoas mais fortes, elas têm uma impacto intermediário. Certo? Então vendo que a setinha está apontando onde baixa a porcentagem de cobertura. Certo? Agora vamos mostrar um outro lado, que está relacionado ao recrutamento. Se vocês olharem aqui, ó, aqui é a taxa de recrutamento. As maiores taxas de recrutamento estão relacionadas ao ciclone. Quando teve ciclone, teve mais recrutamento. Só 1970, maior. Depois 1980. Por que isso? Diga, Gabriel. Recrutamento tem vários sentidos. Para você, o que é recrutamento? Juvenil do quê? Yeah. Olha aqui, ó. Ó. Veja só. Ali. É que ele somou as duas. Ele somou esses dois aqui, certo? E aqui ele somou esses dois. Vai ter pouca difusão competitiva. E cada espécie desenvolveu nicho muito específico com respeito a alimentos inalimentados. A confecção de testes é forte e mantém diferentes de nicho, segregação de testes e alta diversidade. Alternativa A. Fertilização de testes dependentes em adultos poderia controlar a população de peixes principais e conseguir manter as espécies. Então, aí você tem duas ideias principais. Uma, a confecção regula os peixes e eles vão ter nichos bem diferenciados. A segunda hipótese. Os nichos não são diferenciados, mas a predação mantém eles diferenciados. Mais baixa, evitando a exclusão competitiva. Então, a gente tem duas ideias para equilíbrio para o modelo desdependente, que não é o modelo que a gente está fazendo hoje. Então, isso é tudo bacana, né? Agora, tem uma outra hipótese, que é recrutamento variável, ou hipótese heterotéria. Que é, que sugere que os corais do sistema têm não equilíbrio. Então, você não tem uma estabilidade. Você viu, você não está com a sua função definida, não é bem assim, como é que é? O recrutamento é largar o imprevisível para uma loteria. A competição de espécie está presente, mas o vencedor da competição é imprevisível. A comunidade local é uma amostra aleatória do conjunto larval comum. E a mortalidade após o assentamento larval é desdependente. E, consequentemente, as populações locais são frutos de uma ação de recrutamento imprevisível. Explicando, que as espécies vão ter uma grande competição e a competição é variável. Por que é variável? Devido às pequenas variações de genética. Por exemplo, uma espécie se dá melhor quando predomina o coral A, então ela é dominante. Quando domina o coral B, a espécie B é dominante. Quando domina o coral C, a espécie C é dominante. Então, quer dizer, o sucesso da competição é imprevisível. Por quê? Porque depende da estrutura local que é o caso da competição. Isso é um ponto. Segundo ponto, esses peixes vão ter curta duração. Por quê? Porque eles vão ser predados, vão ser comidos, vão ser levados. Então, eles ficam um pouco tempo ali. E o que acontece? Você tem um pool larval grande que está sempre recrutando. E esse pool larval é diferente. Tipo assim, tem meio que domina, tem muito mais larga na espécie A, tem meio que tem muito mais larga na espécie B, tem meio que tem muito mais larga na espécie C. O que acontece? Quando o grupo de pato, a larva que estiver ali, vai crescer. Certo? Então você tem que ter uma hipótese no tempo. Você pode ter uma grande sobrecoisa de nicho. Você pode ter uma grande diversidade de peixes, certo? Você tem uma grande dinâmica. E por que lotérica? Porque depende de quem está ali disponível na hora que vapor de pato. Estão vendo que é uma forma diferente de analisar a mesma coisa. É como se fosse positivo ou negativo de uma forma. O positivo, o sistema equilíbrio. Eu tive uma foto esse ano, eu tive uma foto de 5 anos, bem feliz, a quantidade de peixe, estava utilizado, certo? Por que eu falo do modelo não equilíbrio? Porque realmente o modelo não equilíbrio está contando que tem um processo que está atuando na comunidade. Então, o modelo de não equilíbrio, atualmente eles são mais aceitos e eles são ferramentas melhores para você fazer modelos. Por quê? Porque está envolvendo um processo. O que está fazendo essa avaliação? É o recrutamento. Então, o recrutamento está fazendo, ele é o foco de manutenção da diversidade. E não o ato alimentar, que ela está competindo, que ela está e quem está cuidando do quê? Quem está estruturando a comunidade é, né, esse estoque que tem um larval de peixe. O de lá. Tá? Então, eu explico mais um pouco. Né? Tá? Então vamos lá. Então comunidade tem equilíbrio ou não? Se as duas explicam bem, qual que é melhor? Né? Peixes em coral exibem especializações em alimentos habitados. Mas várias espécies são encontradas dentro de um mesmo nicho. Né? E muitas espécies generalistas estão presentes. delírios são mais generalizados do que feixes predadores. Que óbvio, né? Estará com que é muito mais provável que a hipótese lotérica e B de não perturbação, de ter um modelo que eu vou de equilíbrio dentro de mim. Então é muito mais fácil você usar um modelo nesse caso de perturbação para explicar o que aconteceu. Explicar a aparição dos peixes na cerveja. Entendeu? André, né? Como é? Ó, então eu digo que a densidade quantidade de adultos que ele adicionou, ela aumentou. Mas só se até o limite, ele não aumentou mais. Ele continuou adicionando e não aumentou mais. Tá? Então, em altos níveis de recrutamento, interação interdependente entre adultos e recrutamento, potencial de atingir um mínimo médio, que é o contrário à hipótese já do recrutamento variável. Então, veja só. Quando você aumentou a densidade no orifício, começou a prevalecer o modelo de recrutamento. Como a densidade do orifício estava baixa, o que prevalecia era o modelo protético que ficava melhor. Confusão, né? Então, qual é a ideia? A ideia é não abandonar o modelo de recrutamento, mas procure outros modelos que possam encaixar melhor ao seu objeto de estudo. Como, por exemplo, esse do orifício, o modelo Lotério, né? Pode descobrir lá no prato, lá na coisa, não um modelo lotérico de pressão de gerência, né? Ou um modelo lotérico de pressão de gerência, tá? Né? Tá certo? Então, assim, a hipótese lotérica funciona até certo limite. Você pode usar modelos de equilíbrio, você pode usar modelos de não equilíbrio. Depende da sua interpretação do teste. Aí, o negócio é que você tem que ser cada vez mais, digamos assim, instigado. Só que a questão de ser instigado, você tem que cada vez mais desafiar o que está aí de jeito, as ideias que estão aí. E tentar se ver de uma maneira nova. Sempre acrescentar mais dados. Você tem que se ver como é a geração que vai superar a geração anterior. Se você não superar a nossa geração, você perde o tempo. Porque a evolução da humanidade da ciência, assim, cada geração supera a anterior. Essa é a ideia. Por isso que tudo muito bem e faça tudo o que está só hoje. Para que? Para o aluno ir adiante. Essa é a ideia. O bom mestre é aquele que faz o aluno superar. Esse é o bom mestre. O bom mestre é permitido para o aluno tirar ele cansado. Acho que paramos por aqui. Tá, me convidaram isso aqui hoje. Vamos fazer a provinha, né?